palieira. Se tem um beija-flor na trilha, é o Esuperi na flor da ilha. Nossa alquimia, terra de fantasia, é pura ilha da magia. Nossa alquimia, terra de fantasia. Pegou o mar sobre o véu azul. Entrou uma ventania. Isso é coisa dos moleques do sul. Nossa alquimia, terra de fantasia, é pura ilha da magia. Nossa alquimia, terra de fantasia. Que a gente navega, se cria energia.